tenso e intenso. Tem que ter total habilidade e ter lá na frente um inimigo. Não é uma missão pra qualquer um, não. Tem que ter coragem, porque é adrenalina pura. Deixa o moleque corre louco com os irmãos. Na correria, invadindo até mansão. Disposição, vai chefão, abre o cofre. No sapatinho, senta a goela, não se move. Eu tô a mil, quero tudo, traz um ouro. Anda logo, tira a joia do pescoço. Relógio é louco, vai no truco, põe aí. Vai, cuzão, cadê a chave? Ó, da Cherokee. Tá tudo certo, tá dominado. E os vigias já foram enquadrados. Essa é a hora, vamos sair fora. Mas antes, pega os malotes de dólar. Depois é só curtir, dar risada e dar firmão. Lança de 900, que as gatas fazem um pinhão. Se envolveu na cena dos caixa doidão. E se pegar é estouro no norte, né não? Eu vou pegar, não vou recuar. Tô pronto pra enquadrar, linha de frente no ar. Se segura, doutor, porque o bicho vai pegar. Não vou parar. Não adianta rezar, se esconder, suplicar. Você não vai me comover nem me fazer chorar. O destilhaço afetado, sou psicológico. Vagrimentários causados por coquetel. É lógico, tudo se combina sem informação. Mas pare, olha e analisa o seu grau de expulsão. Tá lá em ação, tá na mansão, sem compaixão, sem dó. Invente a goma, todos loucos na fissura pra meter o B.O. Acho difícil eles saírem com a mão abanando. Mas joga o bico pro banheiro e ninguém chorando. Talvez lembre a combinação do seu cofre. Quando na madruga os ladrão requisitar os malotes. Cadê os dote, note um pouquinho da logo, tia. Equites de pura maldade, psicopatia. Mas quem diria, ainda de menor é forte. Mundo sembrante, cagroc, litoso e a metamorfose. A neurose vai lhe fazer entender as consequências, o boy que vai sofrer. A neurose vai lhe fazer entender as consequências, o boy que vai sofrer. Viva vida louca, profissão, perigo. Tô na atividade, no meu objetivo, viu? Deixa dos malotes, quero, vou pegar. Se eu falhar, sei que não posso voltar. Porque viva vida louca, profissão, perigo. Tô na atividade, no meu objetivo, viu? Deixa dos malotes, quero, vou pegar. Se eu falhar, sei que não posso voltar. Porque vida, vida louca, vida, vida louca. Vida, vida louca, vida, vida louca. Vida, vida louca, vida, vida louca. Viva, vida, ó vida louca. Viva, vida, ó vida louca. Viva, vida, ó vida louca. Viva, vida, ó vida louca.